5 anos depois. Verifique o nível da água no aquecedor. Verifique tudo, está bem? Quero que faça isso hoje, certo? Você consegue fazer isso? Frank, se importa de me dar uma mãozinha? Eu não sou o porteiro, senhora Merritt. Sou o zelador do prédio. Mas é um ser humano também, Frank. Certo, não é minha função. Mas que diabo, posso prestar um favor? Quando é que vai pensar em arrumar o aquecedor do quarto do bebê? Eu pedi na semana passada. E eu não arrumei? Não, não arrumou. E está ficando muito frio lá, eu... Certo, não é problema. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio épico, este quem vos fala é o Calaveira! E tá comigo aqui o Miote. E aí galera, porra, a Janine sentia tesão pelo Rick Moranis, não é mole não. E a Janine nesse filme tá a cara da Melina, não tá? Tá mesmo? Igualzinha, tá igual. Tá comigo aqui também o Brunão. Eu também sempre quis chamar o He-Man pra minha festinha. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Eu falei, oxe. Ah, tá certo. Porque na época o He-Man tava fazendo puta sucesso. Nos anos 80 total, né, cara? Total, né, cara? Olha só, internet. Nós três estamos aqui pra falar de Caça-Fantasmas. Parte 2! Isso, já falamos do 1. Já falamos do 1, que foi aquela coisa avacalhada, que você pode escutar aí na página do Jurassicast, baixar pelo seu feed, tem o linkzinho aí. E nós agora voltamos com a sequência, que pra variar, é pior, mais tosca, mais ceborrenta, mas é divertida, cara. É aquele filme, mas é ruim, mas tá bom, né não, Bruno? É ruim, mas tá legal, né? Eu acho legal que o Fantasminha faz o 2, mas ele podia estar fazendo um joinha, né? Eu acho que ia ser mais maneiro, um joinha assim. Tchan! E é neste programa que você vai saber como atuar sem atuar, segundo o nosso querido Bill Murray. É verdade. Para saber disso, você precisa escutar que nós voltamos logo após os recados do Jaimoca, do Jaimilo. Vai, Estátua da Liberdade, vai, minha filha. Ai, que horror, velho. I ain't afraid of no ghost. Eu sou o Lobo Garfinho. Eu sou de tamanho da manhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos com mais uns recados do Jaiminho. Lançamento do mês da Fiction Corporation, miote! É uma camiseta em homenagem aos caça-fantasmas. Stay Puft Marshmallow. Stay Puft Marshmallow, pra quem não lembra, é aquele bonequinho da Michelin, né, velho? De marshmallow, que tenta pegar eles no prédio e tal, não sei o quê. Uma estampa desenvolvida pelo Eldis de Paula. Cara, a camiseta ficou incrível e, porra, eu quero a minha. Eu também quero, essa aí tá foda. Eu não quero, eu estou de mal com a Fiction, porque ela demorou muito pra entregar minha camiseta do Doctor Who. Eu estou me fazendo de difícil. De difícil. Eu estou Mas me fazendo ficou, de difícil. Ficou bonita a camiseta, ficou, cara. Ficou linda. Ficou muito bonequinho simpático. É como se fosse a logo mesmo da Stay Puft. Não é um boneco ensandecido, exato, né? É. Ficou muito show, cara. Eu gostei. Ficou bem legal. Pra quem gosta de coisa meio cartoon assim, vale a pena, hein? É, pô, vale a pena pra caramba. E não se esqueça que no lançamento a camiseta da Fiction é mais barata, hein? Pô, vale a pena de repente comprar agora, porque tá lançando agora, do que esperar depois, velho. Ah, não, vou esperar lançar o filme 3, velho. Vai que nem lança. Temos também, cara, a reformulação da Abe Froman. Isso. Agora o design é do Leonardo Maciel, nosso ilustrador. O design ficou incrível. Foi inspirado nos designs daquelas propaganda marca dos anos 50. E Abe Froman, todo mundo sabe o que que é, né, cara? É o rei da salsicha de Chicago, do nosso querido filme... Curtindo a Vida Doidado. A arte do Maciel combinou muito bem. Agora tem um salsichinha rei, né, velho? É um salsicha que come salsicha, velho. Isso é muito Disney, né, velho? Lembra os três porquinhos que tinham uma foto de uma linguiça pendurada na parede? Isso é escrito assim, papai. É. É muito bom, cara. Excelente. Então, reformulação da Abe Froman. Não perca, agora ela tá num azul bonitão, né, cara? Vocês vão poder ver essa camiseta no nosso próximo Cozinha do Tchaka, que vai sair quinta-feira. A gente tá usando essa camiseta do Abe Froman. Assim como as outras duas camisetas que estão lançando esse mês também na Fiction, né, velho? A camiseta Fox. Fox? 20th Century Fox? Não, não. Fox é do jogo Metal Gear Solid. Ih, aí eu não entendo nada. Aí tem que ser o Calaveira, ele que entende. É a Foxhound, o internet. Você lembra a Foxhound, que era a unidade especial de soldados do qual fazia parte o Solid Snake? Acho que o pai dele também. E aí a Fiction veio inspirada nessa marca e veio fazer essa homenagem singela. E eu vou dizer pra você que é fã de Metal Gear, pra você que é fã de videogame, a camiseta está incrível, cara. Tá bem incrível. Bacana mesmo. Eu não conhecia e fiquei curioso pelo jogo só por causa da camiseta, cara. O jogo é maneiríssimo, cara. O jogo fez história na Sony, em todos os PlayStation. Eu joguei no PlayStation 1, depois no PlayStation 2, teve pro PlayStation 3. A fama antecede o jogo. E a camiseta vai anteceder o jogo também, meu amigo. Porque a camiseta tá boa pra caralho, velho. Tá bonita mesmo, cara. Tá esse... E essa camiseta, o pedido do público, que fez naquela enquete que ele fez aquela vez. Ah, é uma das camisetas da enquete que ele fez, que rolou aquela também do Dragon Ball, né? Muito bom, cara. Gente, vocês pediram, agora compra, velho. A camisa tá aí, cara. Pediram, agora aguenta. É. Isso. Agora a Fiction não para, né? Ainda tem mais um lançamento esse mês, que foi um que eu pedi. Você pediu desde que conheceu ele, né? Isso. O primeiro dia que eu conheci o Alexandre, eu falei, velho, tem que fazer essa camiseta. Pork Shop Express, miote! Inspirada nos Aventureiros do Bairro Proibido. Escutem o velho expresso das costeletas e aceitem o seu conselho numa noite escura e chuvosa, quando os raios cruzam o céu e os trovões assustam e a chuva cai sem parar. Lembrem-se do que o velho Jack Burton faz quando a terra treme e as flechas venenosas caem dos céus e os pilares do paraíso sacodem. É, o Jack Burton olha bem no fundo dos olhos do temporal e diz: pode mandar o que quiser, eu aguento. Isso, é o Expresso das Costeletas, rapaz. O caminhão do Jack Burton que tem lá na porta do caminhão lá, ele era o Expresso das Costeletas. Ele entregava costeletas. Se você ama esse filme trash que a gente já esculachou há alguns Jurassic Casts atrás, você tem que ter essa camiseta. Ela tá igual. É, meu, tá igual. Igual, idêntica à marca original. Foda pra caralho. Se você gosta do Ouvindo Três do Bairro Proibido, você tem que ter Porkchop Express. Agora, o Alexandre outro dia me ligou e disse que tá lançando um novo produto, teste, e ele quer saber se vai dar retorno. Quem reclamava que não podia ir de camiseta pro trabalho, agora não vai poder reclamar mais. Porque agora a Fiction Corporation, Calaveira, tem camisa polo bordada, moleque. Não! Lançamento de camiseta polo bordada. Mas ele tá se achando que é o quê? A Fiction tá se achando que é Lacoste? As camisetas agora são nas cores preta e azul marinho. E ele, pra lançar, é um teste. A camisa polo vai vir com as marcas. Olha só, ele já também já começa, velho. Descer na lenha, né, velho? Wayne Enterprises, Umbrella Corporation. Essa da Umbrella, uma vez foi uma pré-estreia com a gente, ele foi nessa camiseta. Parece que ele é um funcionário da Umbrella Corporation. Wayland Yutani e, pra mim, a mais incrível de todas, a Detroit Police Department, cara. Essa da Detroit, cara, parece que ele trabalha no almoxarifado da polícia, velho. Presta atenção, essas camisas têm que sair, tem que ter uma boa venda pra ele poder fazer mais. Então, se você vinha reclamando que não podia ir pro seu trabalho ou que não gostava muito de ter estampa grande, agora, cara, camiseta polo bordada, você não vai, né, chamar tanta atenção, de repente você quer uma coisa mais low profile. Então, essa é mais low profile ainda, velho. Wayne Enterprise, Umbrella Corporation, Wayland Yutani, Detroit Police Department, camisa polo bordada, preta azul marinho, vai, menino! Relançamento da camiseta Lunar, inspirada no filme Lunar. E também a relançamento da MNU, que é daquele Distrito 9, né, cara? O diretor dele, rapaz, é responsável pelo Elysium, hein? O mesmo diretor, esse mesmo. Não é do Peter Jackson, não, esse filme? Ele é produtor. Ah. Então, ó, relançamento MNU, relançamento camiseta Lunar. E as principais camisetas serão lançadas na cor branca. Olha aí, hein? Fiction Corporation pensando nos calorentos do Brasil. Jurassic também tá lançando uma nova camiseta, né? Nova camiseta da nossa linha de camisetas de placas de carros de filmes. A gente tem uma linha de camiseta disso? É, a gente já tem a Out of Time, é foda pra caralho. Cara, a Out of Time é muito boa. E agora a gente tem, comemorando aí o lançamento do Caça-Fantasmas 2, que a gente tá fazendo hoje, a camiseta Ecto One, rapaz. É a camiseta com a placa do nosso querido Ecto One, o carro dos Caça-Fantasmas. Quem nunca quis ter uma charanga daquela, bicho. Agora você pode carregar a placa do Ecto One no seu peito e ir pra Nova York com essa placa. Olha só que foda, hein? Fazer o tour da obsessão dos Caça-Fantasmas. Um dia eu vou fazer. Outra coisa, você junto com essa camisa do Ecto One, você pode comprar a nossa caneca, que homenageia o filme também, né, Calaveira? Sim, exatamente. A nossa querida caneca Quem Será Chamar. A caneca que muda de cor, rapaz. Pra mim é a caneca mais bacana que tem, cara. Cara, é uma das mais incríveis. Eu tenho que contar que eu recebi aqui na minha casa, a Magic Box mandou pra gente. Eu olhei uma caneca toda preta. Aí eu falei assim, cara, eu já tô com 30 anos, entendeu? Eu já vi muita coisa nessa vida, coisa que eu não quis, coisas que eu quis. Aí eu fui pra olhar pra caneca e falei, velho, bacana a caneca, pô, qualidade bacana. Mas isso não vai me impressionar muita coisa. Vou fazer o teste. Peguei água quente, coloquei nela a caneca e fiquei olhando que nem um retardado. Cara, a transformação é incrível. A caneca fica de preta total pra branca leite. E o desenho, a arte do Ed Palhares ficou incrível. Aquele negócio ficou chamativo, ficou destacado. Cara, ficou muito legal. Sério, todo mundo aqui em casa parou pra ver a caneca. Eu ficava igual um idiota. Eu ia lá, jogava água quente, esfriava ela, ela ficava preta. Eu ia lá, esquentava, ela ficava branca de novo. Tá legal, cara. Cara, essa caneca é incrível. Então junta seus caraminguá aí, compra as duas, homenageia o filme e ajuda nós a pagar o Walking Dead do Miotti lá na Comic Con. Lembrando que está se aproximando o dia que o Jurassic Cast vai estar de volta em São Paulo para o Anime Friends. Eita, que falta pouco, hein? 2 semanas, cara. Olha só que sinistro, hein? A próxima e depois. 2 semaninhas, cara. Se você não é de São Paulo, não dá mais pra comprar pela internet, agora só na hora, no evento. Ou então, em outros locais de São Paulo, tem aí no site do Anime Friends. Você entra aí, procura e compra. E, cara, se você é de São Paulo e sempre quis ver a gente fazendo bagunça aí pela cidade, Bicho, essa é tua chance, cara. Que dia que nós estaremos lá, Bruno? Dias 13 e 14 de julho. Dia 13 é um sábado, dia 14 é um domingo. Dia 13 temos uma palestra marcada para as 15 horas e no domingo uma palestra marcada para ao meio-dia. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu vou estar com fome nessa hora. Anime Friends lá no Campo de Marte, em São Paulo. Esperamos vocês lá. Então vocês compram caneca, compram camiseta e leva lá pra gente que a gente autografa. Ai, que beleza. Os interneticos fãs do Super-Homem vão cair da cadeira, né? Porque, de novo, estamos no Casa Parque fazendo um evento sobre Super-Homem, né, Nalmete? Isso, fala cultura do Casa Parque. Isso, Livraria Cultura do Casa Parque falando sobre o Superman. Olha só, pra comemorar aí o lançamento do novo filme, O Homem de Aço, que tá vindo aí dia 12 de julho no cinema, já tá rolando até pré-estreias aí por todo o Brasil. Mesmo que você ainda não tenha visto o filme, vai lá porque é no dia da estreia, cara. Dia 12 de julho, às 18 horas? 18 horas. Então, Superman na cultura do Casa Parque, aqui em Brasília, dia 12 do 7, às 18 horas. Podemos dizer que vamos ter muitos brindes. Vai ter brinde, Miotti? Vai ter brinde. Talvez tenha brinde também da cultura, que eu vou resolver a semana agora, e do Alexandre, da Fiction. Nova promoção da Taverna do Ogro. Taverna do Ogro sempre trazendo brindes incríveis pro Jurassic Cast. Eu odeio trabalhar no Jurassic Cast, velho. Mas eu chego pra Mariana e falo assim, Mariana, o filme é esse. Aí quando eu falei que era Caça Fantasma, ela falou assim, vê se isso aqui tá bom. Eu, porra, Mariana, eu quero isso pra mim, porra. Eu não quero dar de brinde, não. E o que que é, Miotti? É o Hot Wheels do Ecto One. Puta que pariu. Isso não acha, isso é impossível de achar isso, não consigo ver. É impossível ver de achar essa porra, cara. E ela tem. Ah, não, cara. Então a promoção, tá o link aí no post, tá? É aquela solução de Facebook, você tem que curtir a página do Jurassic, curtir a página da Taverna, compartilhar a postagem e curtir também a postagem, que vai ser feito um sorteio no Jurassic Combo 13. Batendo perna nessa internet de meu Deus, estivemos no Cabine do Tempo 12, bonitinha, e o cosplay do PH. Ah, é, eu e a Melina, né? Cara, tem muito tempo que a gente gravou isso. Foi. Puta que pariu. Foi antes do filme novo lançar, pô. Foi antes de eu ser pai, velho. Eu gravei isso aí, eu era, sei lá, noivo. Tem muito tempo que eu gravei isso aí, cara. E é sobre o que esse filme, essa coisa aí? É sobre o Bonitinha Mais Ordinária. Olha o antigo, que beleza. Né? Tá. O antigo, o antigo. Estamos lá debatendo toda a profundidade do texto de Nelson Rodrigues, falando sobre as loucuras de Lucélia Santos e muita negrice. Também estive lá no Radiofobia 115 falando sobre Mamonas Assassinas. Olha que beleza. Ficou incrível o programa, viu? Parabéns. Pô, esse eu queria ter participado. Mamonas é sempre bom, né, cara? E também as meninas, a Melina e a Smith, tiveram no Chá dos 5, número 7. Eles sempre fazem um encontro com algum podcaster, né? Alguém da podosfera aí. Chamou as meninas agora pra fazer um bate-papo lá. Ah, olha só. A gente acha as gostosas e todo mundo se apropria, né? Ah, é sempre assim. Enfim, eu estive na Máquina do Tempo Especial, Miotti. Fui dar um rolê de DeLorean com o pessoal do Máquina do Tempo, meu amigo Oktok, meu amigo Leandro Bucol e nosso querido amigo Torinho. Estive lá pra comemorar o Dia do Rock. Eles fizeram a pergunta: que música representa o rock and roll pra você? E eu escolhi uma música. Então, se você quiser ouvir lá qual foi a música que eu escolhi, corre lá e escuta Máquina do Tempo. Então é isso, interneticos. Recado pra cacete acabamos de dar. E volta agora pro Caça Fantasmas 2. Vai, Geleia. Miotti. Ih, esse é foda. Caralho. Esse é foda porque tem um GH. Essas letras assim dói. Até que o GH é tranquilo, o problema é depois. É Ghostbusters. Ghostbusters. Ghostbusters quantos? I. Isso. Muito bem. Ou ai ai, né? Ah. Cara, esse filme é o seguinte, ele se passa exatamente 5 anos após o primeiro filme, onde a gente viu lá eles lutando contra o Gozer, e aquela mulher vestida de lantejoulos e paetê parecendo a Globeleza. E 5 anos depois do acontecimento do primeiro filme, eles estão quebrados, caça-fantasmas já não existem oficialmente, já estão só fazendo festinha infantil, e descobre-se um rio de uma gosma, que seria os maus fluidos, o sentimento ruim das pessoas, se concentrou e virou uma gosma nojenta, rosa, que faz um rio correndo embaixo de Nova York, e tudo isso teria sido causado por uma entidade maligna dentro de uma pintura no Museu de Arte de Nova York. Enfim, eu não sei o que o Dan Aykroyd e o Harold Ramis estavam fumando nessa época, mas dava um barato louco, mano. É o que tinha, né? É o que deu pra fazer. É o que deu pra fazer. O que eu mais me irrito nesse filme é esse clichê desgraçado que esses roteiristas de Hollywood têm, cara. De quando eles querem mostrar uma coisa, eles não conseguem manter o ritmo. Eles têm que fazer, tipo assim, vamos brincar pra ver como eles teriam quebrado? Porque o próprio plot desse filme não faz sentido nenhum. Os caças-fantasmas salvaram Nova York no primeiro filme. Cara, eles eram pra ser, tipo assim, as estrelas máximas da cidade. É, porque no final do filme eles estavam sendo, né? Não, mas aí que tal? Ele tem até uma explicação interessante pra isso. O que que eles falam? Que a prefeitura botou na conta deles os estragos que aconteceram na cidade. Então, vocês lembram o que que aconteceu? As metades, uns 4 quarteirões inteiros melecados de marshmallow. Vai limpar essa porra, velho. Mas, meu irmão, o que que explodiu um monte de marshmallow? Lambe aquela merda. Tinha um monstro gigante querendo devorar todo mundo, comer todo mundo. Pois é, mas a prefeitura de Nova York, num ato canalha, colocou na conta dos caça-fantasmas, velho. Eles tiveram que trabalhar dobrado pra poder pagar essa conta e quebraram, cara. Isso é muito americano, né, cara? Isso é muito anos 90, né, velho? A realidade americana é desse jeitinho. O ladrão assalta a casa, quebra o pé na escada e ele processa o dono da casa. Exatamente, é isso aí, cara. Então eles tomaram um processo que não deu conta de pagar. Isso é uma cretinice, porque isso se repetia nos filmes o tempo inteiro. Cara, Scooby-Doo foi do mesmo jeito, velho. E olha que Scooby-Doo nem dos anos 80 é, Scooby-Doo dos anos 2000. O filme começa com eles se separando. Ai, velho, eu achei isso uma babaquice tão grande. Puta que pariu. Agora, o que mais me incomoda não é isso, velho. O que mais me incomoda é aquele filho da puta do museu. Aquele cara rouba a cena do filme, não pro lado bom, né? O diretor foi o Ivan Reitman. Isso, o mesmo diretor do primeiro filme. Ele volta pro segundo e ele é conhecido por várias comédias aí dos anos 80, anos 90. Tem vários filmes legais no currículo, cara. É, Sexo Sem Compromisso. Então, ele é diretor dos Caça-Fantasma, né, do primeiro. Ele também fez Irmãos Gêmeos, com o Schwarzenegger, né, e o DeVito. Você não gosta não, porra? Eu adoro esse filme. Odeio esse filme, que velho. Isso, porra? Odeio... Miotti! Caralho! Esse filme é um cu! Ah, não, Miotti, vai pro inferno. Esse só é pior do que Júnior. Ele é diretor do Júnior também. Ele é diretor do Júnior também. Eu sabia, velho. Ele é diretor de Um Tiro no Jardim da Infância. Puta que pariu. Esse, ah, vai dizer que não gosta desse. É um cu. Porra. Não, porque tem o Meninas Tem Homem, Tem Pênis, Meninas Tem Vagina, porra. Como é que não gosta desse filme? É verdade, essa cena, essa fala é excelente. Tem aquele 6 dias, 7 noites com o Harrison Ford, né? Que é outro cu. Esse é ruim mesmo. Tem Evolução, porra. Evolução é o caça-fantasma. É o caça-fantasma de Alien, isso. E ele também fez Sexo ao Compromisso, né, que o Calaveira falou aí. E Minha Super Ex-Namorada, que puta que me pariu, que filme ruim. É, esse eu não vi, não. Velho, esse diretor só presta com Caça-Fantasmas 1 e Dave Presidente por um Dia. O resto é cu. Dave Presidente por um Dia é ruim, bicho. É ruim, velho. É muito American Video, velho. É na época... Caralho. É na época que fazia a porra da... Lembra que tinha aquelas malditas, daquelas propaganda desgraçada? American Videos, que passava, tipo assim, 20 filmes da American Video. Não, o Dave era legal, cara. Não. Você tá confundindo. Dave, o Presidente... Não tô confundido, tô falando sério. Passava no SBT, passava na Globo essa merda, essa porra dessas propagandas, tipo de madrugada. Dave, o Presidente, disponível em locadoras, em VHS, em home video, uma coisa assim. Puta merda, que filme chato, velho. É com a porra da Sigourney Weaver, inclusive. É com a Sigourney Weaver e Kevin Klein. Os roteiristas foi o Dan Aykroyd, que o pessoal aqui vocês já falaram, e também o Harrison Ramis, que é o, são os protagonistas, inclusive, do primeiro filme também. Que eu acho que é o único papel do Harrison Ramis também, né? Ah, ele fez alguns outros papéis menos célebres, né? Mas o Caça Fantasma, pelo qual ele é conhecido, que ele faz o Egon. É, o Egon. Mal pra caralho, mas faz. Ele é bem fraco, né? O personagem do desenho é menor, é melhor do que ele. Tá muito vergonha ali, pô. O Wilson Miotti falando. Não, tá mesmo. E ele é diretor de vários filmes muito bons, e diferente do Ivan Reitman, eu acho ele um bom diretor, cara. Ele tem filmes muito bons como Clube dos Pilantras, Férias Frustradas, Feitiço do Tempo. Esse é sensacional. Máfia no Divã. O Endiabrado é dele, pô. E Endiabrado, cara. Então eu gosto muito do Harold Ramis, os filmes dele são muito divertidos. Pô, Férias Frustradas, a gente já fez um programa aqui, é incrível. Feitiço do Tempo a gente ainda vai fazer, porque é um clássico. Esse é. Inacreditável. E, pô, como roteirista, então, cara, ele tem filme, muita coisa no currículo aí. O Egon, ele tem uma cara de paspalho, né, velho? Ele tem uma cara de retardado, assim, que ele fica com o sorrisinho amarelo, assim, sabe? Aquela coisinha assim. Mas é, eu gosto do Harold Ramis. Agora, eu gosto mais do Dan Aykroyd. Dan Aykroyd, ele é um ator ruim, mas ele é um ator legal de se vencer, né, isso, cara? Exatamente. É, eu gosto bastante do Dan Aykroyd. Acho ele muito engraçado em algumas situações. Em alguns filmes que eu acho assim, pô, cara, esse cara, ele tá de sacanagem, né? Ele não tá fazendo isso de vera. Pra você ter uma ideia, o filme mais incrível de todos os tempos, Irmãos Caras de Pau, ele tá lá, velho. E ele é um dos principais. Você nem sabe que é ele, né? Ele é o Elwood. Ele tava magrinho. Cara. É ele e o John Belushi. Pô, esse filme é incrível. A gente tem que fazer um dia, cara, porque eu sou muito fã dos Irmãos Cara de Pau. Uma das melhores, fácil, uma das melhores trilhas sonoras de filme de todos os tempos. E uma das melhores comédias de todos os tempos. O que eu gosto dele mesmo é aquele, a minha noiva é... Minha noiva é extraterrestre. É um extraterrestre, velho. Isso. Eu não gosto dele, não. Eu gosto da... Da Kim Bessinger. Não, mas, meu irmão, a Kim Bessinger naquela época, ela tava com os corpos mais bem definidos que eu já vi. Tava não absurdo. É exagero. Cara, a Kim Bessinger era muito gostosa. Outro filme também que eu gosto com ele é o Trocando as Bolas. Trocando as Bolas, olha aí. Com o nosso querido Ed Murphy, exatamente. Pô, excelente também, cara. Pô, tem um outro filme dele que eu gosto, cara, que ele nem faz um papel principal, assim, mas eu gosto muito do filme, que é o Meu Primeiro Amor, cara. É, ele é o pai da menina. Ele é muito apagado no filme, né? Não, ele não faz nada, mas o filme é lindo. Eu choro igual uma criança quando eu vi esse filme. Ah, pra quê? Só porque o garotinho morre. Ah, obrigado por me lembrar. Vou chorar aqui. Não, é por isso. E ele também participou do Chaplin, né? Sim, ele era o diretor da MGM, né? Cara, eu por mim, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é um dos Irmãos Cara de Pau, então foda-se. Pô, eles iam voltar com os Caça-Fantasmas agora. É, tava pensando em voltar, né? Agora não sabe se vai. O roteiro parece que tá pronto, o roteiro dos Caça-Fantasmas 3 está pronto. Eu não tô certo, mas parece que eles usaram esse roteiro no videogame. É, ele fez o roteiro do videogame, depois ele fez o roteiro de uma série de TV animada, de The Real Ghostbusters, um curta. Também fez o outro roteiro do outro jogo de videogame que saiu agora, recente, de Caça-Fantasmas, mas tem um roteiro que está rolando aí por Hollywood, que chama Caça-Fantasmas 3, esse é pro cinema mesmo, e esse traria de novo aí o elenco e tal, e a ideia, pelo que eu li e tal, é que ele faria uma nova geração de Caça-Fantasmas. Traria, era pra renovar a franquia mesmo. Isso, inclusive e tal. A gente ia ficar sabendo que o Oscar, que é o bebê desse filme, era filho do Bill Murray, né? Era filho do personagem do Bill Murray. Parece que ele ia voltar como fantasma. Pois é, o Bill Murray falou que só voltaria se fosse como fantasma. Porque ele achou que o segundo filme não era lá essas coisas e tal. E ele só voltaria se no Ghostbusters 3 ele fosse um fantasma. Aí já começaram a dizer que não sei o quê, que ele tinha que voltar. Teve o Rick Moranis, ele falou que só volta se o Bill Murray voltar ou se o filme for bom. Enfim. Ah, mas o Rick Moranis não tá aposentado há 20 anos? Ele falou que ele voltaria se o roteiro fosse bom, cara. Pra você ter uma ideia como ele gosta dos Casos Fantasmas. Sabe outra coisa que me irrita muito nesse segundo filme? É a trilha sonora. Fraca, né? É fraquíssima, por que né, cara? Esse rock pop, putz, rap esquisito que fica é verdade, é verdade. Fica o filme inteiro, velho. É. Parece o... Sabe filme de uma música só? Eu não gosto de filme de uma música só, velho. Pois é, é engraçado que o outro filme, ele tem muita música boa, né? E esse... fail. Esse parece que o clima, não sei, eles resolveram mudar. A própria música dos Caça-Fantasmas tá meio esquisita, né? Não é a mesma. Aí depois eles botam um trecho da mesma, aí entra um rap. É uma loucura do cacete. Enfim, eu realmente acho que foi um desserviço à trilha sonora do original, essa trilha sonora do segundo aí. É verdade. Something's wrong. Gloom in the room. Outside is the storm. All alone in the crib. Watching the tube. Yo, is that what I did? Did I see something move? Bill Murray, nessa época, era um ator de comédia. Ele não achava que ele era um ator que devia algo pra filha do Coppola. Ele acha que ele tá devendo alguma coisa pra filha do... Ele acha. Ele tem certeza que ele deve... Algo deve muita coisa pra filha do Coppola. Eu não sei o que, velho. E, na minha opinião, ela deve ter doado o coração pra ele. Pra ele se sentir tão obrigado a fazer tanta merda que essa mulher produz. É outro troço chato, viu? Cara, eu sou fã do Bill Murray porque o Bill Murray, ele tem as manhas de ser um cara que não precisa atuar muito pra gente ficar feliz. Porque ele tá sempre assim, sempre no automático, e o automático dele é sempre muito bom, cara. Eu consigo dar altas risadas dele. Pra mim, ele era um cara como é que chama? Do Saturday Night Live, né? Sim, é um dos talentos que surgiu no Saturday Night. Começou até fazendo papéis pequenos em televisão, fazendo poucas coisas em filmes. Ele fez Almôndegas, que é uma comédia tipo Porques, assim, né? Clube dos Pilantras e tal. Fez uma ponta no Tootsie, ele faz um papel no Tootsie. Ele tem, olha só, filmes incríveis que eu gosto com ele. Os Casos Fantasmas, o primeiro. Depois tem um filme chamado A Pequena Loja dos Horrores. Ah, esse é foda. Cara, nossa, sim. Esse é incrível. Ele faz uma ponta, ele faz um masoquista, que ele vai no dentista e o Steve Martin é o sádico. Aí ele fica, eu vou fazer, aí ele tem anestesia, e o bicho, velho, na hora que ele enfia a broca na boca do Bill Murray, o Bill Murray fala assim... velho, é muito bom. Esse filme é muito bom. Esse cara. Filme é muito engraçado. Depois ele fez Os Fantasmas Contra-Atacam, que não é Os Fantasmas Se Divertem, Os Fantasmas Contra-Atacam, que é, ele faz, é uma recontagem daquela, o Conto de Natal, né? Onde ele é o Scrooge. Tem um outro filme muito bom com ele também. Não sei se vocês lembram desse filme. Não Tem o Troco. Puta que pariu, velho. Esse filme é bom demais, cara. Esse filme é muito bom, cara. É ele, a Gina Davis e aquele primo do... o primo da mulher do Clark Griswold. Como é o nome dele? Clark Griswold. Não sei o nome do ator. Aí depois tem um outro filme que é... Olha só, isso é sequência, tá? É Pequena Loja dos Horrores, Fantasma Contra-Ataca, Caça Fantasmas 2, Não Tem o Troco, Nosso Querido Bob, que é incrível esse filme. Aí, em seguida, Feitiço do Tempo, cara. Aí é foda demais. Que, cara, eu não sei como é que ele não ganhou um Oscar por causa desse filme, velho. Tem outro filme bom dele também, que ele faz uma participação, que é o Ed Wood, que é do Tim Burton, que conta a história do cineasta Ed Wood. Quem faz o Ed Wood é até o Johnny Depp. E ele faz uma bichona, o Bill Murray. Faz uma bichinha nesse filme. Ele faz, cara, a melhor participação especial de filmes, que a pessoa interpreta ele mesmo. Space Jam. Space Jam, cara. Ah, caralho, é mesmo. Que ele fica miguelando pro isso, Michael, cara. Jordan o isso. Tempo inteiro pra participar. Isso. Aí o Michael Jordan fica falando assim, pô, não, tal. E ele fica meio que implorando, o Michael Jordan vai ficando meio incomodado, achando que o cara tá implorando pra ele. E no final o bicho joga em basquete pra caralho. Aí o Michael Jordan, pô, jogo. Eu posso arrumar um problema, eu posso arrumar pra você lá na liga e tal. Pô, você joga muito, tu parece o Larry Bird. Ele, não, minha carreira acabou. Isso, é só um jogo, velho, é meu auge. E a parada é do nada, porque a parada tá acontecendo no mundo dos desenhos e ninguém sabe. E do nada chega o Bill Murray. Chega o Bill Murray e ele faz assim, tá. Ta ta ta ta ta ta. Sério, o Bill Murray, ele é foda pra caralho. Não tem filme do Bill Murray que você assiste e fala que merda. O cara é foda. Não, ele é muito bom, cara. Ele é de uma escola de atuação que o Ed Murphy também é da mesma. Que é aquela galera do Saturday Night Live, né? O Jamie Belushi tinha essa mesma isso. Jogada de atuar não atuando. Sabe quem tem também? O Chevy Chase. Tinha, né? Sim, não, tô falando no out. Mas eu acho que nos Caças Fantasmas 2 o Bill Murray exagera. Velho, ele não atua, ele não atua. E o início do filme é a melhor parte pra mim, porque é com ele. É ele apresentando um programa do tipo... muito bom aquilo, é cara. Velho, um programa tipo desses do João Kleber, velho. Cara, e a melhor pra mim é a entrevista dele com aquela mulher. Olá, bem-vindos de volta ao Mundo Sobrenatural. Sou Peter Venkman. Estou papendo com meu convidado, autor, palestrador e paranormal, Milton Hengland. Milton, seu novo livro se intitula O Fim do Mundo. Agora, pode nos dizer quando vai ser ou teremos que comprar o livro? Eu prevejo que o mundo vai acabar exatamente à meia-noite no ano novo. Este ano? Uhum. Ah, isso é cortar a coisa meio rente, não? Digo... Do ponto de vista de venda, seu livro está sendo lançado e você não vai contar com a edição de bolso por pelo menos um ano. E pelo menos vai passar mais um ano até você saber se filmarão uma minissérie, tá, um filme normal, esse tipo de coisa. Banco Advogado do Diabo aqui, Milton. Não acha que devia ter dito, ei, o mundo vai acabar em 1992? Melhor ainda, 1994. Espere um pouco aí, não é uma bolação para fazer dinheiro. Eu tenho uma firme convicção psíquica... de que o mundo vai terminar na noite do ano novo. Bom, pelo seu bem, espero que esteja certo. Obrigado. Certo, mas acho que a nossa convidada vai discordar de você. Elaine, na sua cabeça havia uma outra data. Segundo as minhas fontes, o fim do mundo vai ser no dia 12 de junho do ano de 2016... No dia dos namorados. Que azar. Onde arranjou essa data, Elaine? Recebi essa informação de um alienígena. Como falei ao meu marido, foi no Paramus Holiday Inn. Eu estava tomando um drink no bar, sozinha. E chegou esse alienígena e começou a falar comigo. Me pagou um drink e então... Acho que ele deve ter usado algum tipo de raio ou um aparelho de controle mental, porque ele me forçou a segui-lo até seu quarto. E lá foi onde ele me falou a respeito do fim do mundo. Então o seu alienígena tinha apartamento no Holiday Inn, paramos? Poderia ter sido um quarto na espaçonave disfarçado para ficar como um quarto no Holiday Inn. Não estou bem certa disso, Peter. Claro que não. E esse é o maior problema com alienígenas. Não dá pra gente confiar neles. Eventualmente a gente conhece algum bonzinho, Starman, ET... Mas geralmente eles acabam sendo uns lagartões. Nós vamos parando por aqui com o mundo psíquico. Mas na próxima semana... E daqui? Gatos pelados. Estranho. Até lá. Peter Venkman lhes diz... Até a semana. Tchau. Velho, a mulher fudeu com o cara a noite inteira. O Bill Murray, ele dá uma olhadinha assim, velho. É, muito bom. Ele dá uma olhadinha cara assim dele. Ele falou, tá certo. E ele tá entrevistando outro cara que fez um livro do fim do mundo. E o livro do fim do mundo ia sair depois do fim do mundo. Inclusive, quem faz a dublagem do cara é o mesmo do Jerry Lewis. É o Nelson Batista, viu? É o Nelson Batista. Aí ele falou assim, e quando é que vai ser lançado o seu livro? Em fevereiro. Aí o Bill Murray olha assim, pô, mas peraí, o fim do mundo vai ser antes do lançamento do livro? Velho, é muito bom. Eu queria muito ver esse programa, velho. Eu queria que eles fizessem esse programa, velho. Não, e no final, quando ele fala, pois é, não sei o que e tal, na próxima semana nós vamos falar sobre. Aí traz um gato nu. Gato pelado. Isso, aí ele fala assim: animais de estimação sem pelo. Esquisito. Vamos falar de gatos pelados. Não, e eu acho bons os diálogos do Bill Murray. Aí ele sai, exatamente, ele acabou de sair dessa parte, foi lá pros bastidores, aí tá reclamando. Norma, onde arranja essa gente? Não era pra ter vindo o cara da telecinese que entortava colheres? Ele cancelou, foi o que conseguimos assim em cima da hora. Nenhum paranormal respeitável quer vir ao programa, considero você um farsante. Eu sou um farsante. Aí daqui a pouco passa o prefeito, né, que tava indo dar entrevista em algum outro programa do canal, da emissora. Ele, Lenny, não sei o quê. Aí vem o assessor e barra ele, né. E aí dá um chega pra lá nele, fala que os caça-fantasmas eram derrotados, vão embora. Aí ele fala assim, ei, peraí, eu sou um eleitor, você não devia lamber meu saco e beijar minha bundas. É, ele fala isso, ele fala isso. Antes de iniciar este julgamento, quero deixar uma coisa bem clara. A lei não reconhece a existência de fantasmas e eu não acredito neles também. Assim, não quero saber de baboseira sobre duendes, assombrações ou demônios. Vamos nos ater aos fatos no processo, que as histórias de fantasmas fiquem para crianças, entendido? Parece um sujeito muito arejado, hein? Sim, é conhecido como Marreta. O que a gente pode fazer? Está tudo nas mãos do nosso advogado. Eu acho que estão cometendo o maior engano. Eu só mexo com direito tarifário, impostos, isso de vez em quando. Eu tirei meu diploma de direito num curso noturno. Ah, tudo bem, Luiz. Nós somos presos à noite. Olha só, tranque os caras rapidinho e cuide para eles saírem de circulação por um longo tempo, certo? Acho que não será difícil com tanta acusação assim. Bom, muito bom. Violação de ordem judicial restritiva, destruição consciente de propriedade pública, falsidade ideológica, fraude... Até daqui a alguns anos, quando estiverem tentando a condicional. Nunca nos pegarão vivos! Muito bem, vamos lá com isso. Meritíssimo. Senhoras e senhores da plateia. Não acho justo taxarem meus clientes de farsantes. Tá, o blackout foi um problema para todo mundo, certo? Eu fiquei preso num elevador durante 2 horas e eu estava apertado para chuchu. Mas eu não os condeno, porque uma vez eu me transformei em cachorro e eles me ajudaram. Obrigado. Muito bom, Luiz. Curto e inútil. Senhor Fianella, por favor, observe as provas materiais de A a F sobre a mesa. Reconhece esse equipamento? São as coisas que a polícia tirou do caminhão deles. Sabe em que é usado esse equipamento? Eu não sei. Pegar fantasmas, talvez. Quero relembrar a esse juízo que os réus estão sob ordem judicial restritiva, que os proíbe de estritamente atuarem como investigadores ou eliminadores paranormais. Registrado. Agora, senhor Fianella, pode identificar a substância neste vidro marcada como prova F? É aquela coisa mesmo. Meritíssimo, eu trabalho para a companhia de luz debaixo do solo há 27 anos. Eu nunca vi coisa igual na minha vida. Seja lá o que for, devem ter posto lá embaixo. Não pusemos nada! Ei, ei. Cala a boca! O Peter McKinnicle, ele já tem o hábito de fazer personagens extremamente irritantes. Ele era um advogado muito neurótico daquela série dos anos 90, da Elle McBeal, que ele era tão neurótico que ele tinha uma espécie de cubículo pra ele ficar trancado lá dentro, véio, tão neurótico que ele era. Sério? Sério. Eu gostava do personagem, eu me identificava na época. E ele fazia bem, ele não era tão irritante. Só que, no Caça-Fantasma 2, ele é o vilão. E no Caça-Fantasmas 2, fora terem botado ele mega afetado, ainda me botaram Nelson Machado fazendo um cara afetado. É mesmo. Aí você tem 2 horas de um cara falando assim... Eu não sei se de repente podemos sair. Então, ela gosta de mim. Ou então quando o Caça-Fantasmas entra no museu, que ele fica... Não, saiam, saiam. Desculpe, seu amigo, desculpe, saiam. Aquilo me dá uma aflição tão grande, aquela voz, me arrepia. Eu não sei se vocês lembram, mas ele faz o mesmo papel na versão do Drácula do Mel Brooks. É, o mesmo papel mesmo. É isso mesmo. É igualzinho. Ele fica, Master, Renfield, Thomas Renfield. E ele, Renfield, você está comendo besouros? Não. E ele fica comendo besouro escondido, velho. Aí ele vai, pega um besouro e come. Aí ele, Renfield, para com isso, você é nojento. Não. Já no do Mr. Bean, ele faz um cara normal. É, tá vendo? Lá no Mr. Bean tá normal. Um cara normal. Mas eu acho que ele quase virou e falou assim, veio também. É, outro que ele faz também esse papel aí, é no Família Adams 2. Ah, é? É, ele é aquele cara lá do Colônia de Férias, lembra? Nossa, cara chato, Kumbaya, pra caralho. Kumbaya. Kumbaya? Kumbaya. Do Kumbaya, isso mesmo. Ele é chato, mas ele não fala veio. Ele é chato, mas pelo menos ele não fala assim. O problema é a voz, não é o personagem. Ai, meu Deus. O problema é a voz. O problema não Kumbaya, é o personagem. Kumbaya, velho. Lembrei do Kumbaya. Kumbaya. She was never here. A gente já falou que o plot dessa porqueira é que tem um rio de gosma negativa correndo pelo subsolo de Nova York, né? Eles não falam de onde aquela gosma veio, eles não falam só se ela aparece, foi materializada. Né? Só aparece. ela só aparece, ela tá correndo lá. E, coincidentemente, a tal pintura que é amaldiçoada do Viggo, que é, sei lá, uma espécie de juba meio velho, né, velho? Ele parece juba, jubilu, né? Juba, caralho, puta merda, agora foi um flashback de Lost na minha cabeça agora. É verdade, é um Juba velho e mal-humorado, né? E a versão dublada é muito ruim também, né, velho? Mestre, eu queria saber se o senhor vai ficar com o corpo do bebê, porque o fantasma queria o corpo do bebê pra ele, tipo, reencarnar, né? Vou isso, filho da Sigourney Weaver. Mas eu posso pegar a mulher pra mim? Aí o bicho... Sim. Garotão. Você será o pai, eu serei o filho. E ela será tua mulher e pra mim será mãe. Nossa, ele podia abrir uma igreja esse cara, né, velho? E ele fica mó feliz, o nojentinho, né? Ah, mas como é que ele não fica? Obrigado. Obrigado, senhora reverência, senhora magnitude. Sabe aqueles caras que ficam usando adjetivo? Sua malevolência. Obrigado, obrigado, obrigado. Saiu. Outra coisa que é muito ruim nesse filme é esse KY, velho, que eles espalham no filme inteiro. Isso é tão nojento, cara. Porque o filme, eles pegam a tal gosma e eles descobrem se você bombardear ela com bons fluidos, com boas palavras, com boa vibração, ela se torna algo positivo, né? É, exatamente. Ela faz o papel inverso. Ela meio que anula a coisa negativa, né? É um tema que tentou ser legal, mas não deu certo, né? Porque, assim, é o tipo da coisa que em Nova York cola, né? Porque, tipo, eu acho até engraçado que tem hora assim, gente, nós estamos em Nova York, é um direito das pessoas xingarem os outros e não sei o quê. Ah, é, o aboguete. Isso. Ô, senhor prefeito, o senhor não percebeu que as pessoas estão meio ensandecidas? E o filme dá a entender isso. Na hora que eles estão passando, as pessoas estão briguentas, tão grossas pra caralho e tal. Ele, tipo, fala assim... É direito sagrado de cada nova-iorquino tratar o seu semelhante como lixo. E sai andando. E eu olhei assim, eu falei, velho, Nova York dos anos 80 era um lugar muito doido, cara. Era mesmo, velho. Era mesmo. Mas eu acho massa essa frase, cara. Essa frase é muito boa. Bom, a gente tava falando que no início do filme eles estavam tudo lá fudido, mas aí eles descobrem esse rio lá no fundo de Nova York, e aí começam a acontecer várias manifestações fantasmagóricas pela cidade, e eles voltam os negócios, né? Inclusive no tribunal deles, porque eles estavam sendo julgados pelo estado de Nova York por depredar patrimônio público. Parecia até que eles estavam nas manifestações aqui no Brasil. Eles estavam, tipo, pra serem presos, só que é, aí... porque eles estavam furando a rua, né? Aí desligou a luz de Nova York inteira. É mesmo. Eles fazem causam um blackout escroto na cidade, né? É verdade. E eu acho legal que o cara é o Bill Murray nessa hora. Chega o policial e fala: como vai indo? Eu? É. Bem. Está acordando bem agora. Ótimo. Por que está perfurando? Por que eu estou perfurando? É. Chefe! Quem mandou você parar de perfurar? Nós mandamos você parar de perfurar. O que vocês estão fazendo aí? Você mandou ele parar de perfurar? Sim, eu mandei parar. O que estão fazendo? O que parece que a gente está fazendo? Por que não deixa a gente trabalhar? A gente deixa você. Ei, calma aí. Ele está trabalhando demais. Eu digo por que a gente está aqui. Estamos aqui porque algum idiota lá no Central Panaca fez a gente trabalhar numa sexta-noite. Não estou certo, Peter? Claro que está certo, Remedy. Não está certo, Zig? Só. Aí o cara volta, bicho. Ei, qual é? Vieram me encher o saco novamente? Tem 3 mil telefones enguiçados no Village. Tem coisa de 13 milhões de quilômetros de cabos para verificar. Vieram bagunçar o meu coreto novamente? O que está dizendo? As linhas telefônicas ficam para lá. O que foi que eu disse para você? As linhas telefônicas são do lado de lá. O que foi que eu disse? Quantas vezes? Ei, vocês não são da luz nem da telefônica. A gente checou. Então inventa outra. Eu estou com o maior vazamento de gás aqui. De onde pensa que isso está saindo? Do céu! Eu queria falar da cena em que aparece o Ray e o Winston. Ah, na festinha, né? No começo, que eles estão só fazendo festinha pra criança, velho. Que os caras fantasmas já estão todos fodidos. Isso eu achei de um exagero tão imbecil, velho. Os caras salvaram Nova York, velho. Eles estão fazendo festinha infantil por 10 dólares. Pra não morrer de fome. Tipo assim, as mochilas protônicas já pararam de funcionar. O macacão tá todo amarrotado. O carro tá caindo aos pedaços, velho. Isso, o carro tá soltando fumaça, velho. E aí eles vão dançar o tema do filme do primeiro filme. E aí fica assim, é... Música. Vamos lá, pessoal! Tem coisa estranha aqui no bairro. A quem vão chamar? Eu tenho certeza que eu teria gritado He-Man também. Não, velho. Velho, não teria, velho. Não teria. Tu gordo escroto, tu escuta até hoje a música dos Ghostbusters, você vira e assim, Hulk, na qual você fala, Ghostbusters! Ah, não pode. Eu tô falando que na época eu acho que eu teria gritado He-Man também, cara, porque era uma febre o He-Man na minha vida. E eu tinha, pô, o filme é de 89, eu tinha 8 anos, cara, era He-Man, velho. E esse filme foi depois do Mestre do Universo. Pois é, é He-Man, velho. He-Man, He-Man. Eu acho muito bom, cara. Agora, falando da dublagem, a gente teve o prazer de conhecer o Flávio Dias numa dessas épocas que o Miotti tava viajando, que rolou o Geek Prime aqui em Brasília, e o Flávio Dias foi um dos dubladores convidados, né? E ele é muito gente boa e tal, conversou com a gente e tal, e eu declarei pra ele, falei, no palco, falei, cara, queria falar que eu sou muito fã de um trabalho seu, que é o Rei dos Caça-Fantasmas, tanto do desenho quanto do filme. E ele falou que o desenho apareceu antes. Pra dublar? O desenho apareceu antes pra eles dublarem, porque o desenho surgiu depois do primeiro filme, né? O primeiro filme é de 84, é isso? Isso. Só que o desenho chegou no Brasil cedo, sei lá, pra dublar. Tanto que ele se assustou quando chegou, que foi dublar o filme, e descobriu que ele ia dublar o Dan Aykroyd, que era o papel do Ray, né? Que ele falou, pô, mas o Ray do desenho não parece o Dan Aykroyd. Porque, por incrível que pareça, o desenho, nenhum deles parecia com nenhum deles no filme, né? Eu acho o seguinte, eu tenho uma teoria. Caça-Fantasmas não é um filme tão legal. Vamos falar a verdade, não é um filme tão legal. Ele é um filme com sérios problemas. Só que qual é a questão? O desenho era muito bom. O desenho era maravilhoso. Ele passava de meio-dia na Globo. A gente adorava. E adora até hoje. Eu acho muito bom até hoje. E os dubladores são os mesmíssimos. Será que isso não influenciou a nossa visão do filme? Não, não sei. Eu gosto muito do primeiro filme. Pra mim, o primeiro filme, ele é irretocável, na verdade. Eu não tenho nada a falar do primeiro filme, questão de achar ruim. Esse segundo eu já acho bem fraco. É, o segundo é fraco mesmo. O segundo, ele tem problema de roteiro, que não desenvolve. Ele tem um clímax ruim. Ele tem um vilão fraco. Ele não tem suspense. Ele não tem, sabe? Ele é um filme morno. Morno demais, entendeu? Ele em nenhum momento fica assim, cara, que filme maneiro. Porra, que coisa foda. Ele fica mais pela nostalgia, e aí eu acho que você tem razão que ele entra mais pelo sistema da nostalgia de que o desenho era muito maneiro e o primeiro filme também foi bom. Rick Moranis. É o garanhão do filme, né? Nesse filme ele tá até melhor do que o primeiro, porque ele tá exercendo mais a profissão dele de advogado tributário lá agora. Nossa, velho, ele faz um péssimo advogado na hora que ele vai defender os caça-fantasmas. Inclusive é o mesmo dublador do Marty McFly, né? É o Orlando Vigiani. Poxa, pessoal, eu sou advogado tributário, essas coisas. Você vai se sair bem. Os caras não tinham quem pagar, velho. Vai pagar qual advogado? Vai ter que ser tu mesmo. Aí a melhor cena de todas. Tá o Bill Murray sentado na cadeira dos réus. O punhetinha do lado dele. E ele não sabe conduzir o julgamento. Aí ele fica assim. Então vocês só estavam ajudar tentando ajudar uma amiga? Que estava com medo. Que estava com medo do que estava acontecendo com ela. E quando se tem medo, o quê? Não houve intenção ruim. Não houve má intenção. É porque você mora aqui. E quando a pessoa mora no lugar e gosta muito dele, como você gosta, não vai querer que aconteça uma coisa ruim, o quê? Porque isso nunca mais vai acontecer. Foi um incidente isolado. O tipo de coisa que acontece uma vez na vida. Protesto, meritíssimo. O quê? Está orientando a testemunha. Deferido. E dá um tempo aí. Nós somos colegas, não é? Senhor Tully, tem alguma pergunta a essa testemunha que seja pertinente ao caso? Eu tenho? Não, nós já os ajudamos demais. Não, meritíssimo. É a sua vez. Cara, é muito boa essa cena, velho. É muito boa. Ele vai pegar a Janine Melmes, né? Ela que queria, ela que vai atrás, ela que pressiona. Não, ele vira e fala assim... Eu não sei se eu pego o metrô ou o ônibus aqui em cima. O movimento tá grande, né? Ah, eu já vou andando. Tchauzinho. Ei, espera um pouquinho aí, por favor. Espera só um pouquinho. Você não gostaria de... Oh, não. Você não quer comer alguma coisa comigo? Bom, sim, eu adoraria, mas eu disse ao Dr. Venkman que seria babá pra ele. Ah, sim, claro. Você gostaria de ir comigo? Certo, eu gostaria. Ótimo! No apartamento dele é às 8. Tchau! Dele é às 8, certo? Bom, eu posso pegar o endereço dele na lista? Mas ela, nessa cena que ela pega o Louis, ela tá mó interessada, né, cara? E ele tá todo nerdão lá, todo sem saber o que fazer. É, não, ele... É... Nossa, eu já vi esse filme que não sei o que é ela. Uhum. Porque ele bota o garoto pra dormir, velho. Ele bota o bebezinho pra dormir. O bebê mais feio do mundo. E eu concordo contigo, viu, velho? Que neném horroroso, velho. Ele é muito feio. Ele tem uma mancha no nariz, não sei que merda é aquela. Ele tem um bigode chinês, velho. E são dois neném gêmeos. São dois gêmeos que interpretam um menino só. Interpretam, né? Vou dar de mim. Aí ele bota o garoto pra dormir. Aí ele vira e fala assim, poxa, eu sou ótimo com crianças, não é? E agora vamos ver uma novela aqui e tal, porque eu nem lembro o que, que eles estão vendo, velho. A Janine vira pra ele e fala assim, você... E inclusive ela tomou aulas com a Lois Lane. Você quer ter filhos? Na hora que ela fala isso, ela tá com uma bola de cristal rolando nos grandes lábios, velho. Isso não é putaria. Ela está com uma bola de cristal enfiada no meio da perna e ela tipo assim... Ela tá lubrificando a bola de cristal, velho. Sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei se ela queria jogar bocha depois. Eu não sei o que ela queria fazer, velho. Ela, pompoarismo, que... pompoarismo. Puta que pariu com aquela bola! Aí ela senta aqui do meu lado. Aí ele senta do lado dela, velho. Ela fica, tipo, enfiando o dedo no ouvido dele, velho. Lambendo o ouvido dele. Ela tá loucaça. Aí corta a cena. Gente, eu não sei se vocês entenderam, mas ele estava comendo absurdamente, Janine, na hora que a Dana volta pra casa, velho. Ele estava, tipo assim, meu irmão, oink, oink, oink, oink, oink. Sério, sacou? Ela tá... E na hora que a Dana levanta, que é a dona do apartamento, que é a Sigourney Weaver, que ele... Oi, Dana, tudo bem? Aí ele bota, tipo, a bisnaguinha pra dentro e tal, velho, a Janina levanta, velho, ela levanta como se fosse a Bruna Surfistinha, ela não tá nem aí, ela estava fudendo mesmo, ela levanta, oi Dana, tudo bem, como é que foi o encontro, ela, ah, foi daquele jeito, né, você conhece o Venkman, ela, é, conheço, e ela é tão vagabunda que a Dana vai pro quarto pra ficar com o filho dela, e ela vira e fala assim, vamos ficar mais um pouquinho. Eles continuam metendo, velho. Com a mulher no quarto, com o bebê. Eles continuam até metendo. É isso mesmo, cara. O filme é anos 80, é isso aí, velho. Assim, os sete anõezinhos fizeram uma sociedade limitada num pequeno negócio de mineração. E um dia, uma linda princesa foi morar com eles. E eles permutavam os serviços domésticos por casa e comida. O que era muito bom pra eles. Porque não tinham que se preocupar com descontos de aposentadoria ou imposto de renda, nem nada. O que realmente não se deve fazer, sabe? Mas por objetivo dessa história... Realmente é um lugarzinho ótimo. Só falta o toque feminino. Mas acho que assim mesmo é muito bom. Mas... Shhh, hora de dormir. Sabe lidar com crianças. Obrigado. Eu treinei com meu hamster. Então mora sozinho? Eu tinha gente em casa, mas mamãe mudou para a Flórida. Por que não vem até aqui sentar comigo? Tá bom. Você quer jogar mexe-mexe ou assistir TV? Sabe... Acho que ser mãe é um instinto bastante natural. Até eu queria ter um filho. E você? Esta noite? E logo depois ela vai vestir ele de caça-fantasmas. Porque no primeiro filme ela era doida pra dar pro Egon. É, se não dava, né? Não, o Egon é virgem, nunca comeu ninguém. Ele não é virgem. O Egon virgem não é virgem, não. Ele comeu o negócio lá. Velho, olha só. Internéticos, eles estão testando. Verdade. Eles estão testando os princípios da geleca, lá da geleca do mal. E aí eles colocam música, e inclusive eles botam uma música muito legal. Bota só aí, Miotti, a música que eles tocam pra Estátua da Liberdade andar. E aí eles botam essa música, eles botam, tipo, eles xingam a geleia lá pra ver o que que acontece com ela, pra ver como ela se manifesta. Aí o Bill Murray, muito safado, o Venkman, muito safado, vira assim, porra, vocês estão muito cheios de amizadezinha com essa porra aí, meu irmão. Só falta daqui a pouco vocês dormirem com ela. Eu era criança na época desse filme. Eu pensava que era deitar na cama e colocar ela pra dormir do lado. Velho, eles enfiaram um peru dentro daquela merda, né? Como é que se enfia o peru dentro de um negócio que faz a tua torradeira pular, cara? Não, só falta vocês dormirem com ela. Velho, olha um pra cara do outro. E eles fizeram juntos, você viu? Porque olha um pra cara do outro e fala assim... Pois é, ia ser chato, né? Aí ele... Oh, são sempre os mais quietinhos. É, isso mesmo. Oh, a outra parte que eu acho muito legal é nesse mesmo começo aí que eles estão mostrando as reações da coisa, que eles botam a gosma dentro da torradeira e fazem a torradeira dançar, cara. Que dá pra ver direitinho o mecanismo da torradeira. E a torradeira fica assim... Toim, toim, toim, toim, toim. Eu queria ter uma torradeira que dançasse. Uai, velho, é só você enfiar o pau numa geleia que vai fazer o outro lado. Mas e a cena final? Que eles chegam... Não, não, eu me nego. Fala vocês. Eu não vou falar dessa cena, não. Não, primeiro, antes dessa cena, tem a cena que o bebê é raptado pelo Nelson Machado afetado lá. Ah, é verdade, que velho. Que ele vem voando com um carrinho de bebê e ele tá de peruca. Peraí. Eu tenho que te interromper, O Viggo Mortensen lá, como é que é? O Juba, o Lula do Mal. O Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. O Juba e Lula do Mal, ele vira e fala assim: pegue pra mim. Porque o velho não sabe falar, ele só fica se arrastando. Pegue pra mim uma com corpo para eu poder reencarnar. É isso mesmo. Deixa eu ver. Aí o Viggo: o corpo, uma criança, um bebê. Um bebê, porque só existe esse bebê no mundo. Só existe, beleza? Um bebê no mundo. Só existe um bebê no mundo. Feio daquele jeito, só existe um bebê no mundo. Aí ele vira e fala assim: tá bom, vou lá. Aí dá um blackout na cidade, começa o bicho a pegar, aí tem aquela gelatina no céu, porque aquilo ali é feito com gelatina, vocês sabiam, né? Aí vem o bicho voando, fantasmagórico. Ele meio que se transformou em uma... Uma velha. Numa velha fantasma. Ele é tipo como se ele estivesse fazendo viés de uma babá fantasmagórica. Só que me explica uma coisa, se você é um fantasma, pra que você vai usar uma peruca? Pra que você vai usar uma peruca? Um vestido. Um vestido. Cara, e a peruca tá torta na cabeça dele. Isso. Dá pra ver o cabelo por debaixo da peruca fantasmagórica. Por que ele fez isso, velho? Isso é coisa do... Isso é coisa do Viggo Mortensen. Ele vá de peruca. Ele, eu vou. Aí ficou o bicho lá dentro. Aí vai pra lá pro museu, aí o museu é cercado por aquela meleca gigante, e aí os caça-fantasmas tentam entrar, não conseguem, e eles têm a brilhante ideia de usar as vibrações positivas da população pra ir contra a vibração negativa da meleca, né? Isso, porque a lógica é assim: se eu botei a gelatina na torradeira e a torradeira pulou, eu boto na Estátua da Liberdade e ela vai se tornar um Megazord. Com o controle da Nintendo, Calaveira. Da Nintendo. Um controle arcade do Nintendo, velho. Cara, mas a música é maneira. A música é ótima. Que ele toca é maneira, né? Que fica... Toca a música de novo, hein? Que ele é muito maneiro. Toca a música de novo, hein? Vai. Eu achei engraçado que quando eles chegam embaixo da Estátua da Liberdade, o Bill Murray fala assim: faz a gente pensar, não? Pensar o quê? Se ela está pelada debaixo da toga. Ela é francesa. Sabia disso? Ah, é? Aí vira um show de horrores, né, cara? Porque eles descem de rapel da Estátua da Liberdade até lá dentro do coisa. Eles melecam ele de energia positiva lá, o enjoadinho. E aí depois começam a fazer uma luta whatever, com o Viggo. O Viggo toma conta do corpo do Rey. Aí o Rey vira um demônio. Aí eles melecam o Rey e jogam tiro no coisa. Olha, realmente é um anticlímax, assim, inacreditável, né, cara? Isso, e não faz sentido nenhum, porque se ele podia pegar um adulto como o Rey, por que ele precisou de um bebê? Isso, não, é porque ele queria vir bonitinho. Ele queria... Pô, o bebê é feio pra caralho, velho. Pois é, mas ele queria vir como neném pra ser criado de novo, sacou? Não, o Viggo Mortensen queria era mamar, né? Ele queria mamar. A gente que ambos pudesse mamava até os 50, né? Mamava e adorava. Não da nossa mãe, mas, né, mamava. E ele queria era dar uma mamada. Ele imaginou ali e falou: quero mamar. Velho, imagina que saco que ia ser esse garoto, velho. Quero mamar. Cara, imagina que coisa horrorosa. Um enjoadinho comendo a Sigourney Weaver. Eu vou gozar. Fica de quatro. Fio terra. Higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, Depressa, Vigo! Ei, Vigo! É, você, a garota com o bebê! Ninguém lhe disse que ombros largos saíram da moda, sabe? É, eu conheci umas loiras burras na minha vida, mas você tira o primeiro prêmio. Só um cara dos Cárpatos retornaria à vida agora e escolheria Nova York. Bela escolha, Panaco otário! Se tivesse o cérebro dentro desse melão em cima do seu pescoço, você iria gozar a vida doce do sul da Califórnia, no bonito Vale de San Fernando. Agora seremos um só. De onde está vindo essa cantoria? Das pessoas lá fora. Ele está enfraquecendo. A curia está neutralizando a massa de lodo. Eu já posso me mexer. Oscar! Ah, meu anjinho. Ele voltou para a pintura. Muito bem, saia daqui rápido. Vig, Vig, Vig. Você foi um macaco ruim, viu? Ray, queremos acertar o monstro. Quer sair daí? Ray, Ray, Ray! Não! Eu, Ray, Vigo, Vigo, vou dominar a Terra. Desapareçam suas figuras lamentáveis. Agora! E então, você está bem? Tudo bem. Você está bem? Sim. Obrigada, Peter. Chega para lá, tampinha. Eu adoro vocês. Eu adoro todos vocês. Ray, ótimo. Eu adoro o bacon. Vamos ir, vamos. Uau! Temos que adorar isso. O mundo é maravilhoso. Nós vamos conquistar. Ei, senhor. O senhor está bem? Está bem? Por que eu estou assim todo cheio de baba? Passou por um violento, prolongado episódio de transformismo sobrenatural. Hã? Desculpe ter aberto a mangueira, mas você estava fora de controle. Ei, cara, eu vou dizer uma coisa. Adoro você. Eu adoro você também. Poxa, cara. Ei, amigos, querem dar uma olhada nisso? Sim. Uau! Início da Renascença, creio. Rafael ou Pino della Francesca? Não, eu acho que é uma obra de Fettuccine. Something strange in the neighborhood. É, esse filme, ele realmente é bem mais fraco do que o outro. Mas ainda vale a pena assistir, é legal, cara. Tem umas coisas divertidas nele. A gente tá aí até essa hora falando dele porque... Porque é patrocinado. Cara, quem que é o Viggo? É o Wilhelm von Humburg. Isso. Cara, ele fez o Die Hard. Ah, não! Duro de Matar? Quem que ele faz no Duro de Matar? Será que é o loirão o do final do filme? Que... que é enforcado? Caramba, cara. Não, não é possível, velho. Aí o cara vem e me dirige um filme, Miotti, que o cara é irmão gêmeo do Danny DeVito, o Schwarzenegger. Ah, vá pro inferno, velho. Não, Miotti, não admito, velho. Eu não admito que você fale que esse filme é bom. Cara, eu gosto dos irmãos cara de pau. Acho muito simpático. Irmão cara de pau, não. Os irmãos cara de pau, não. Os irmãos... Os irmãos gêmeos. Os irmãos gêmeos. Eu não acredito, velho. Cara, vocês me decepcionam de uma maneira inacreditável todos os dias. Todos os filmes que o Danny DeVito fez com o Schwarzenegger são ruins, cara. Que ele fica grávido, né, o Júnior? Puta, aquele Júnior é muito ruim, velho. Não, o Júnior é ruim. Júnior é ruim pra caralho, velho, porque eu nunca pensei em ver o Schwarzenegger falando pro Danny DeVito. Meus mamilos estão sensíveis. Velho, isso me abalou de um jeito. Eu não consigo que ninguém toque nos meus mamilos. De tão apavorado que eu fiquei, velho. Porque o Schwarzenegger é o Conan, galera. Ele é o T-800, porra. Ele é o Exterminador. Aí o cara vai ver e fala assim... Olha a minha pele como está macia. Aí o Danny DeVito... Aí o bicho... Meus mamilos, eles estão sensíveis, velho. Isso saiu da boca do Schwarzenegger. Meus mamilos estão sensíveis. E pior, eu assisti esse filme... dublado pelo Garcia Júnior, com aquele vozeirão do He-Man falando: meus mamilos estão sensíveis. Velho, isso não tem como ser bom esse filme, cara. A minha que dúvida pariu. É como é que ninguém nunca pegou essa fala e colocou numa cena do He-Man. Meus mamilos estão sensíveis. Tará, tá, tará. Gente, se alguém achar essa cena em português, por favor... Por favor, tiver paciência pra fazer isso. Acha uma cena do He-Man e bota junto, que vai ficar incrível. Mandar pro Garcia essa porra. Ah, é mesmo, porque o terceiro envolvido neste programa, ele diz que ele vai viajar a trabalho, né, Brunão? Não, foi a estudo. É verdade, ele está sempre a estudo. Um miote, eu não tô de sacanagem não, internet. Um miote, a gente sai pra comer, o miote não tem 10 reais. O Bruno é que paga as coisas pra ele, porque eu também não tenho 10 reais. Aí eu uso o cartão da minha mulher, eu sou um gigolô. Mas o meu miote não é casado. Aí o que que acontece? O miote, de 3 em 3 meses, ele viaja. E ele passa temporadas no Rio de Janeiro, em São Paulo. Na última vez que ele foi a São Paulo, velho, ele voltou falando assim: meu, super da hora, paulista, meu. Ele voltou falando desse jeito. Eu acho legal que ele viaja e fica na casa do Amaury Júnior. Amaury do... É o Daigo, é?